Secção 1 de A Freira no Subterrâneo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Cristina Luís. A Freira no Subterrâneo. Autor anónimo traduzido por Camilo Castelo Branco. Advertência do tradutor. Os periódicos portugueses transladaram há 3 anos, da imprensa de França, a notícia do aparecimento de uma religiosa carmelita que por espaço de 20 anos agonizara no subterrâneo de um convento na cidade de Cracóvia. A sucinta descrição que então se fez deste flagelo, até certo ponto incrível, dava a supor que os adversários do catolicismo fantasiassem fábulas para, através do seráfico peito de Santa Teresa de Jesus, assetearem o vigário de Cristo. Mas, acontecendo que Luís Vaiô e outros cucas das invencíveis milícias do céu não desmentiram a notícia, era de recear que não fosse de todo imaginária a história da vítima do fanatismo. Volvidos 3 anos, em 1871, saiu dos preles franceses um livro relatando os pormenores do martírio de Bárbara Ubrich, a freira carmelita de Cracóvia. Quem escreveu este livro? Não o dizem as apreciações dos periódicos nem os catálogos das livrarias. O livro é lido com espanto e talvez com lágrimas, ao passo que o autor, que tão cuidadosamente se ocultou, deve ter tido misteriosas e fortíssimas razões para esquivar-se à glória de haver escrito um livro tão precioso na forma quanto virtualmente útil. Transpira a verdade do contexto do romance, posto que a espaços a simpleza natural das coisas é estufada em pompas demasiadas da linguagem. Isso, porém, não desdoura. Antes redobra o quilate da obra para quem se deixa de bom grado cativar e levar nas asas da dolorosa poesia que voeja por alto. O que os bons espíritos hão de ver nesta pungente narrativa é a substância de tal e tamanho flagício praticado entre 1841 a 1868. Neste tempo, em nossos dias, a crítica ilustrada extremará da religião divina que ensinou Jesus, a protérvia dos sacrílegos que se abonam com ela e lhe vão apagando as luzes para que as trevas da Idade Média se condensem e envolvam as instituições não carimbadas pela chancela pontifical. O livro é precioso porque é verdadeiro, é excelente porque é bem escrito, é útil porque encerra uma lição. O tradutor abstém-se de indicar as passagens realçadas de maiores belezas, porque lá está o claro entendimento de quem lê para as distinguir, e seria também desacordo antecipá-las, prejudicando tal qual prazer do imprevisto. Fim da secção 1.